te deixe chão. Deus quer te dar a mão. Erga a cabeça. Nem tudo está perdido. Ainda existe um amigo. Dele nunca te esqueças. Este amigo é Jesus. Ele morreu em uma cruz pra te dar a salvação. É a Bíblia quem nos diz. Ele quer te fazer feliz. Alegra o teu coração. Se for preciso, ele derruba as barreiras pra você passar. Ele anda com você sobre as águas do mar. E ninguém vai impedir o teu caminhar. Se for preciso, ele envia um peixe pra te transportar. Lá do outro lado você vai chegar. As águas se separam.